Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Estamos a iniciar mais um programa secundário em movimento. Agradecemos a sua atenção. Hoje temos uma nova colaboradora, a Inês Brás. Os senhores ouvintes estão recordados que a Inês, com o colega Pedro e a senhora professora Helena Santos, nos deram uma entrevista no último programa. A Inês gostou tanto da experiência que decidiu ficar entre nós e veio hoje e trouxe já uma amiga, provavelmente que é a Raquel Paixão. Sejam bem-vindas. Olá. Olá. E tu e as meninas não desejam as boas-vindas? Bem-vindas. Bem-vindas, pois. Portanto, vamos iniciar o nosso programa, como é hábito, e podemos começar já pela sugestão musical. E eu desta vez vou aproveitar que a nossa Bárbara Francisco não está cá. Embora me tenha mandado a sugestão musical ontem, eu vou-lhe fazer uma partida. É que desta vez vou pôr aqui o meu gosto musical. Lembram-se que o ano passado disse que gostava de música francesa. Uma música francesa assim, daquela eterna. A Raquel já fez uma careta quando eu disse música francesa. Porquê? Porque hoje não está na moda falar francês. Já esteve. Sabem que antigamente as meninas bem sabiam tocar piano e falar francês. Hoje não, hoje realmente o inglês domina tudo e o francês não deixou de ser uma língua tão estudada como foi anteriormente. É uma língua de que eu gosto particularmente, talvez porque tenha sido também a língua estrangeira que eu mais estudei. Por isso, gosto muito desta música, que foi uma música que se pode considerar já clássica das décadas de 60 e de 70 do século XX. E tenho aqui três nomes consagrados, quer como intérpretes, quer como compositores. É considerada uma música daquela que é eterna. A Inês já me ouviu dizer aqui muitas vezes que a música é como a literatura. Quando é de boa qualidade, é eterna. Ela foi... que vai ser a música da Mariana, que a Mariana um dia... As letras e as músicas que um dia a nossa Mariana Turgal vai cantar, provavelmente também vão ser assim. Quando são de qualidade, quer músicas, quer poemas, quer músicas, elas gostam de se ouvir em várias gerações. E por isso eu trago-vos aqui, mais uma vez, estas vozes magníficas. Jacques Brel, o meu francês está, a minha pronúncia está assim um bocadinho fora do sítio, na composição Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras, je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, rouge et noir, ne s'épouse-t-il pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder, danser, sourire, à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Joe Dassin, e se tu n'existais pas? E o Charles Aznavour em Hier Encore. Vocês ouçam bem estas músicas com atenção, que vocês vão ver que vão gostar. Aos senhores ouvintes, provavelmente aos mais velhos, estas músicas vão-lhes trazer boas recordações. Então vamos já para saber quais são os temas que hoje vamos tratar. A nossa Inês Garcia traz-nos as notícias de âmbito internacional, que são... Nas notícias de âmbito internacional, destaca a advertência da ONU sobre o impacto de uma seca prolongada, e nas notícias de âmbito local, destaca o concurso literário da poesia sobre os 40 anos do 25 de Abril. Uma data importante que vamos comemorar brevemente, o 25 de Abril de 74 faz 40 anos. Mariana, vamos ao cinema? Vamos ao cinema em casa, desta vez, com A Menina que Roubava Livros. Como as outras meninas hoje fizeram Gazeta, temos as nossas duas novas colaboradoras, a Inês e a Raquel, que hoje que elaboraram um texto sobre um tema muito interessante. Elas vão iniciar, para já, em comum, uma rúbrica que terá por tema, Inês? Nós e os nossos e os animais. Nós e os animais, muito bem. Portanto, a Inês, os senhores ouvintes já perceberam, e a Raquel, pelos vistos também. Eu acho que toda a gente aqui em estúdio gosta de animais, certo? Sim. Gostamos, eu também gosto especialmente de animais e especialmente daqueles que é comum termos em casa, cães e gatos, e portanto vamos aqui introduzir como tema de hoje a questão triste do abandono e dos maus-tratos animais, que infelizmente vai sendo recorrente na nossa sociedade. Então eu vou ler aqui umas pequenas anotações que retirei, para depois dar a palavra à Inês, que também fez uma pesquisa sobre porque é que se abandonam animais e porque é que as pessoas conseguem ser tão más, conseguem maltratar seres que raramente nos maltratam a nós, ou pelo menos se forem nossos conhecidos, não de certeza. Então vou-vos dizer o seguinte, que a Liga dos Direitos dos Animais diz que tem havido um crescente número de pedidos de ajuda por parte de pessoas que estão desempregadas e não sabem o que fazer com o animal de estimação. Pelo menos 4 associações sobrevivem apenas com a alimentação que lhes é oferecida. Devido às dificuldades económicas que os portugueses atravessam, a Presidente da Liga apela a quem tenha a intenção de adotar um animal para ponderar antes de o fazer. As pessoas têm de capacitar-se cada vez mais que para ter um animal têm de ter possibilidades de o ter. Por outro lado, defende que deviam ser aplicadas coimas muito elevadas para quem abandonasse os animais. Mas para isso é preciso alterar o Código Civil, em que os animais são coisas. Será o mais importante para terminar com o abandono. Maus-tratos e violência contra os animais, referiu, defendendo que é só pôr no Código Civil que os animais são seres conscientes, têm prazer e têm dor, e definir coimas, como acontece noutros países. O Parlamento aprovou recentemente um projeto de lei que criminaliza os maus-tratos a animais de companhia e um diploma para um regime sancionatório que também alarga os direitos das associações zoófilas. Este projeto foi apresentado, faz história no avanço da proteção dos animais em Portugal, abrindo um novo paradigma civilizacional. Tem o aspecto dissuasor e também o efeito pedagógico da criminalização dos maus-tratos a animais de companhia. Já agora, recordo-vos aqui que muitas pessoas não sabem, mas existe uma Declaração Universal dos Direitos do Animal, que foi proclamada pela Organização das Nações Unidas no já longínquo ano de 1978. Nenhuma das meninas aqui em estúdio era nascida nessa altura. Eu já era, mas ainda era muito pequena. E essa declaração, que muitas pessoas não sabem que existe, diz o seguinte. Artigo 1º. Todos os animais têm o mesmo direito à vida. Seu artigo 2º. Todos os animais têm direito ao respeito e à proteção do homem. Artigo 3º. Nenhum animal deve ser maltratado. Artigo 4º. Todos os animais selvagens têm o direito de viver livres no seu habitat. Artigo 5º. O animal que o homem escolher para companheiro não deve ser nunca abandonado. Artigo 6º. Nenhum animal deve ser usado em experiências que lhe causem dor. Artigo 7º. Todo ato que põe em risco a vida de um animal é um crime contra a vida. Artigo 8º. A poluição e a destruição do meio ambiente são considerados crimes contra os animais. Artigo 9º. Os direitos dos animais devem ser defendidos por lei. E o artigo 10º, que eu acho que é importantíssimo e acho que é por aí que temos que apostar. O homem deve ser educado desde a infância para observar, respeitar e compreender os animais. Pronto, este é o mote. Agora vou-vos deixar um bocadinho para pensar, enquanto a Inês nos vai já ler o texto que elaborou sobre precisamente, segundo ela e a Raquel, que a ajudou a elaborar o texto, porque é que os seres humanos conseguem ser tão maus ao ponto de maltratar e abandonar os animais. Olá, caros ouvintes da Rádio Boa Nova, sou Inês Brás e vou iniciar uma rubrica neste programa com o título Nós e os Animais. Hoje vou falar sobre o abandono e sobre os maus tratos que sofrem os animais. Muitas pessoas abandonam e maltratam os seus animais de estimação, nomeadamente cães e gatos. Perguntarão os senhores ouvintes porquê. Hoje estou aqui para vos explicar esse porquê. O abandono nos animais é mais frequente quando eles começam a envelhecer, pois dão mais despesas. Algumas pessoas mais carenciadas resolvem abandonar os seus animais de estimação, pois não têm dinheiro para os sustentar. Eu penso que nesta situação era preferível não terem animais, ou em último caso, levá-los para o canil, ou melhor, dá-los a uma pessoa que os trate bem, para serem felizes o resto da sua vida. Depois há ainda o abandono só por maldade. Estas pessoas que abandonam os animais só porque lhes apetece são realmente maldosas, pois não têm coração. Agora vou falar sobre os maus-tratos a animais. Certas pessoas maltratam os seus animais porque têm problemas na sua vida pessoal e descarregam nos animais. Nestas ocasiões, estes donos devem procurar ter ajuda de um psicólogo, em vez de descarregarem nos seus companheiros de quatro patas. Outras pessoas batem-lhes apenas por diversão, ou porque não gostam deles. Estes indivíduos são tão maus quanto as pessoas que os abandonam por diversão. Para o próximo programa, tratarei o tema roubo e lutas de cães. Espero que tenham gostado e aprendido algo de novo com esta minha abordagem. Obrigada pela vossa atenção e até ao próximo programa. Muito bem, hein? Que a nossa Inês, que já não é uma estreante, porque já é a segunda vez que cá está, esteve muito bem com este texto. Gostava de ouvir a vossa opinião, até das meninas mais velhas, também, depois já dou a palavra à Raquel, sobre esta questão do abandono de animais, que infelizmente todos nós vamos ouvindo comentários acerca disto, ainda há pouco tempo, infelizmente estamos aqui a falar sobretudo de cães e de gatos, que são os animais que mais frequentemente as pessoas têm como animais de companhia, mas não sei se viram aquelas notícias há pouco tempo recorrentes de cavalos que têm estado a ser abandonados pelos donos e que estão a morrer de fome e de sede em vários campos, alguns deles junto à própria capital, junto a Lisboa. E são as pessoas que realmente, isto as incomoda, a mim incomoda-me imenso ouvir estes relatos, porque os animais não têm culpa de existir e não sei como é que é possível que se maltrate os animais a este ponto. Mas gostava de ouvir a vossa opinião. Afinal, nós já estamos no século XXI, teoricamente, todos nós temos direito à instrução e à educação. Devíamos perceber que estes seres são vivos, sentem dor, sentem um abandono. Eu acho que deve ser uma tristeza profunda. Nós conseguimos olhar para um animal e perceber se ele é feliz ou não, não é? Não é só por ter comida, é porque os donos lhe dão carinho e o tratam bem. Gostava de ouvir a vossa opinião. Como é que é possível, como é que vocês explicam que nestas sociedades, que nós diríamos que estamos... Enfim, passados tantos anos daquelas situações de maus-tratos como é que ainda estas situações são recorrentes? Oh, Inês, qual é a tua opinião? Também gostas de animais? Eu adoro animais, até tenho um cãozinho. Mas chamas agora? Chama-se Pipocas. Ah, bem. É branquinho, então tem uma é um ligação. Eu acho que infelizmente existem cada vez mais pessoas que têm animais por ter. Porque um animal, de certo modo, é como uma criança, porque necessita de cuidados, necessita que lhe deem atenção, que cuidem dele, que brinquem com ele, que lhe deem amor, carinho, e muitas pessoas não têm as condições necessárias para ter um animal nas suas casas. Por exemplo, eu tenho um cão, pronto, que se chama Pipocas, e infelizmente, como vivo num apartamento, não o posso ter comigo, mas não faço como muita gente, não o abandono. Coloquei em casa dos meus avós e sei que lá está muito melhor porque tem espaço para brincar, tem espaço, tem mais tempo, os meus avós, como têm mais disponibilidade, passeiam com ele e sei que lá está muito mais feliz, mas sempre que eu posso estou com ele e gosto muito dele. Mas realmente esta problemática do abandono de animais deve ser combatida, porque só pessoas muito frias, sem coração, sem qualquer piedade, é que conseguem fazer isto a um ser vivo, porque eles, tal como qualquer indivíduo, têm sentimentos e deve ser muito triste para um animal deparar-se com a situação de que foi abandonado e que já não tem para onde ir. Também acho que a desculpa, por vezes, de uma pessoa abandonar um animal por não ter condições não deve ser muito valorizada, porque se uma pessoa não tem condições, não deveria ter arranjado um animal, porque é preferível não ter um animal do que propriamente depois tê-lo e abandoná-lo, é muito pior. Exatamente, concordo inteiramente contigo. Mariana, eu sei que tu também gostas muito de animais, até sim, gostarias muito de ter um cão, não pois tens? É, mas não é possível. Tenho um dos meus avós também, como é eles. Apesar de eles viverem mais longe. Os teus avós paternos? Sim. Tem um cão. Sim. Aliás, eu penso que na casa dos teus avós paternos foi sempre tradição haver animais, sim, especialmente cães. Em casa, dentro de apartamentos, era... E vivem ali muito vivem bem. Vivem ali com as pessoas. Em Coimbra, o teu avô viveu sim, sempre em Coimbra sim. E sempre conviveu. Exatamente. Aliás, o teu pai já me referiu muitas vezes a essa situação. Tu também gostarias de muito ter um cão, mas neste momento não estamos condições momento, reunidas exatamente. Para isso. Quando for mais crescida, irei ter um cão e cuidá-lo. Prometes da maneira... a ti mesma. Exatamente. Eu, quando era pequena, dizia ao meu pai que quando fosse grande queria ter um jardim zoológico em casa. Então queria ter dois cães e depois aquilo era uma alegria. Mas pronto. Vou ter um cão, já pensei. Sim. E pronto. O que é que tu achas desta questão de... Eu acho que realmente, como a Inês já disse, e a Inês realmente pessoas que arranjam animais e depois abandonam-nos, não faz qualquer sentido. Portanto, as pessoas antes de arranjarem um animal... Exatamente, antes de arranjarem um animal, pensem e pensem bem, porque estão a magoar um ser vivo, como a Inês disse, que também tem sentimentos, também fica magoado com a situação de vida que pronto, lhe... Pois encontra. E tu achas que esta desculpa que ultimamente se tem dado, por exemplo, as associações que prestam sim. auxílio aos animais... E nós cá em Oliveira, penso que não temos propriamente uma associação, mas temos um senhor que eu acho que toda a gente conhece. O Paulinho. Que é o senhor Paulo... Da Casa Cabrão. Agora não me estou a recordar do apelido dele, mas toda a gente o conhece, que tem imensos cães e gatos, e sabem que a maior parte daqueles cães e de gatos, segundo o que eu já ouvi, são cães abandonados. As pessoas depositam-lhe literalmente cães e gatos quase diariamente, e portanto ele, como é uma pessoa que gosta muito de animais, vai prestando socorro e no fundo ele está a fazer um papel extraordinário aqui em Oliveira do Hospital, porque está a dar comida e está a dar acompanhamento médico e também carinho, que os animais também precisam muito disso, a muitos animais. E por vezes, quando nós precisamos de um animal ou queremos adotar um animal, podemos nos dirigir a ele, como nos podemos dirigir a qualquer associação, que existem várias no país, que prestam esse serviço. E estas associações têm dito que desde que entramos na célebre, já célebre, infelizmente célebre, crise económica, de há uns anos a esta parte, o número de abandonos de animais cresceu exponencialmente. Então, cães e gatos é qualquer coisa de impressionante. O que se observa, e já não estamos só nos cães e nos gatos, porque falei-vos há bocado daquela situação dos cavalos, que infelizmente também já vai sendo recorrente, não é? Vocês sabem que o cão é um animal bastante inteligente, o cavalo dizem que é o mais inteligente de todos, e portanto imaginem o sofrimento daqueles animais que estão ali literalmente dias e dias a fio, sem comer, sem água, a morrer lentamente à fome, se não houver ninguém que lhes deite a mão. E acho que isto se passou na Câmara de Cascais, no perímetro da Câmara de Cascais e da Câmara de Lisboa há pouco tempo. Raquel, gostava de te ouvir. Também sei que gostas muito de animais. Sim. Até queres vir a ser Queres vir a ser veterinária, tal como a Inês Brás? Sim? Sim, quero. Porque tens animais? Tenho uma cadela. Como é que se chama? Chama-se Fanny. Muito bem. Ela foi abandonada e eu encontrei-a na praia, na praia na Figueira da Foz. E vives aqui em Oliveira? Vivo. E trouxeste-a contigo até cá? Uhum. E vive, há quantos anos é que vives já com vocês? Há 4 anos. Muito bem. E tu fizeste um papel muito meritório, que foi pegares num animal que alguém tinha abandonado e que agora estás-lhe a dar, agora és tua dona. Pois estou. Pois eu desde pequenina gosto muito de animais, então... Foi a oportunidade. Foi a oportunidade de ter um cão. Muito bem. Porque eu sempre quis ter um cão, então foi uma oportunidade, a minha mãe até o quis dar, mas só que eu não... Não deixaste. Não deixei. E a Inês, também tem cães? Sim, eu tenho 2 cadelas. Como é que se chamam? Uma tem uma labradora, que é a Pipoca, e uma caniche, que é a Núbia. Muito bem. Olha, eu já não preciso te perguntar o que é que tu achas do abandono de animais e dos maus-tratos, porque tu já explicaste isso bem no texto. Sim. Olha, eu também vos devo dizer que eu também tenho um cão, já tive mais, infelizmente os outros morreram já de velhice, acontece a todos os seres vivos, não é? E devo-vos dizer que tenho saudades deles como quase tenho das pessoas, e não consigo falar muito disto senão emocionam-me, porque gostava imenso deles. Isto é complicado, falar dos animais que gostamos. E tenho muitos gatos. E todos os gatos que tenho foram abandonados. Ou seja, recolhi-os a partir de uma situação de abandono. Tenho um gato em casa que me apareceu abandonado, pequenino, pouco mais que recém-nascido, doente, gravemente doente, com uma infecção nos olhos, e deve ter sido por isso que foi abandonado. O bicho era muito pequenino, mas miava imenso, e eu já vai fazer 6 anos... em maio, que ele está em minha casa, e devo-vos dizer que é um bicho extraordinariamente inteligente, que reconhece até o barulho dos carros, vem-nos aguardar à porta e, portanto, revela uma interesse, sendo um gato, não é? Nós estamos habituados a dizer que os cães são muito inteligentes, reconhecem o dono ao longe e têm, de facto, uma atitude muito, às vezes parecem humanos. Devo-vos dizer que os gatos também conseguem aproximar-se bastante. E depois tenho uma série de gatos a que alimento e que trato, precisamente, que também são... Infelizmente foram abandonadas algumas gatas lá e, portanto, essas gatas deram à luz várias vezes, e eu agora tento controlar essas gerações posteriores, porque senão, a certa altura, vocês sabem que os gatos, se não forem devidamente castrados e que se não forem devidamente tratados, a certa altura estão a proliferar uma quantidade impressionante, e, portanto, eu trato dessa quantidade bicharada, que todos eles foram, infelizmente, vítimas desse abandono. Que para mim é de facto das coisas piores que o ser humano pode fazer. Não sei se vocês viram uma notícia que esteve em quase todas as páginas dos jornais há pouco tempo, e não é a primeira, de um cão que esteve junto à urgência do Hospital da Universidade de Coimbra, aqui há uma semana e pouco, em que a dona deu entrada no hospital e ficou, pelos vistos, hospitalizada. E o cão, tendo acompanhado a dona, não saiu de lá, enquanto a dona não saiu, e estava ali, cheio de fome, ao frio, naqueles dias que estava frio e a chover. E isso impressionou muitas pessoas. E já têm aparecido outros casos. Lembram-se, há uns anos, uma senhora que deu entrada no centro de saúde e acabou por falecer. E o cão não saiu mais do sítio onde viu a dona pela última vez. Depois as pessoas ali, não sei o que é que foi feito, acho que era uma cadela, não sei o que é que foi feito dela, mas sei que as pessoas tiveram imensa pena, porque perceberam que o animal estava ali com fome, com frio, mas não arredava pé, porque era ali que tinha visto a dona pela primeira vez. Eu acho que esta atitude dos animais mostra o quanto eles adoram o seu dono, não é? Eu costumo dizer que os humanos conseguem fazer aos animais aquilo que os animais nunca farão ao dono, que é abandoná-lo. Eu acho que nunca nenhum cão nem nenhum gato abandona o seu dono, porque lhe tem um amor, eu acho que é enorme. Enquanto que os seres humanos... mal formados, eu penso que pessoas que abandonam animais têm que ser pessoas mal formadas, com má índole, porque acho que ninguém bem formado, com sentimentos, porque eu não consigo perceber isso de conseguir dar, eu não conseguiria dar um animal que foi meu animal de estimação durante anos, só se eu estivesse numa situação extrema, só se fosse uma situação extrema é que eu conseguiria, porque eu acho que vocês, sobretudo as que têm animais, percebem que nós criamos laços de amor com os animais, não é? Eu pelo menos crio imensos laços de ternura e de amor que são recíprocos, e que acho que eu não era capaz nunca de dar um animal, só se fosse de facto uma situação extraordinária. Não sei se era acrescentar algum aspecto e recomendar, como já fez ali a nossa Mariana, que já disse, por favor, nunca abandonem os animais. E esta questão da educação, não te parece importante, Inês? Esta questão deste artigo que diz aqui que o ser humano deve ser educado desde muito pequeno para bem tratar os animais e para nunca promover os seus maus-tratos. Sim, eu acho que isso também é um papel que os pais têm de se preocupar em transmitir essa mensagem aos seus filhos. Por exemplo, eu quando era mais pequenina, eu tinha um medo terrível de cães. Eu não conseguia ver cães à minha frente e os meus pais, aos poucos e poucos, tentaram demonstrar que eles não faziam mal e que eram os nossos amigos e, portanto, neste momento eu adoro animais, especialmente os cãezinhos e... os meus pais tentaram demonstrar-me que, tal como qualquer animal, é inofensivo, se bem que há alguns que, por vezes, devido à sua experiência de vida, podem ser um pouco mais agressivos, por exemplo, devido ao abandono, podem se tornar, por vezes, cães mais agressivos, mas que, se forem estimados, forem tratados, podem mudar. Eu acho que tenho não só fé nas pessoas, mas também nos animais. Por exemplo, há muito aquela tendência, há cães que as próprias raças, ouve-se um Rottweiler, ouve-se aquelas pitbulls, aqueles nomes, aquelas raças, uma pessoa associa logo a animais violentos, mas não, há animais, isso tudo também parte dos donos. Se os donos os educarem para ser cães que se portem bem, que sejam meigos, mansinhos, eu acho que independentemente da raça, eles conseguem ser bons cães e que não sejam violentos. Portanto, acho que é importante as pessoas tratarem bem os animais. Fundamental. Eu acho que faz parte das características, devia fazer parte das características do ser humano também bem tratar os animais, não só os outros seres humanos, mas também os animais. Olha, tu abordaste aí uma temática interessante que também tem sido recorrente na comunicação social, que é situações de animais ditos de raças perigosas, recordam-se? Uhum. Que já resultaram em mortes. De crianças. Ataques a pessoas, ferimentos graves e até mortes de crianças. Ainda ouvimos relatar há não muito tempo o falecimento de um bebé que foi deixado junto de um desses cães. A Inês está a dizer muito bem. Não é que estas raças sejam potencialmente perigosas. O que acontece é que têm muito a ver é com a forma como eles foram criados e educados, ou mal educados, não é? Porque a Inês vai nos trazer no próximo programa, já ela nos disse, esta questão das lutas dos animais. E há pessoas que, infelizmente, por muita maldade e por outros interesses, têm animais que treinam precisamente para serem maus, para atacarem, para serem violentos. Por exemplo, um animal que não é... Vocês estavam a dizer que é muito importante darmos carinho aos animais. Um animal que não recebe carinho e que está abandonado num sítio, numa corrente, que é algo que me impressiona sempre, o animal estar acorrentado num qualquer sítio e que está ali dias a fio, ou que só vê o dono ou o pseudo-dono, eu acho que esse não é um verdadeiro dono, que só lá vai de vez em quando pôr-lhe comida. Esses animais não se sociabilizam com as pessoas. E esses animais que não são sociáveis com as pessoas é que se podem tornar, segundo o que eu já ouvi de especialistas, potencialmente perigosos. Portanto, eu acho que tudo reside no ser humano, não é propriamente na raça A ou na raça B. Por exemplo, eu sei que ali as cadelas da Inês são de que raça? Uma é labradora e outra caniche. Pronto, portanto, o labrador é considerado um cão extremamente meigo e extremamente inteligente. Não é? Deves ter percebido isso. E, aliás, a tua cadela neste momento tem meninos. Sim, tem 7 cãezinhos. 7 cãezinhos, várias cadelas e alguns cães, não é? Sim. E estás à procura até de alguns donos ou já entregaste a todos? Falta arranjar só para 2 cadelas. Portanto, até podemos deixar aqui o repto, não é, Inês? Sim. Se alguém estiver interessado, são de que cor? Depende. Essas 2 cadelas que ainda estão disponíveis, recordas-te? Não, assim não, mas O labrador ou é preto ou é branco. Sim. E são 2 cores magníficas, para quem conhece. Há dos dois. Ok. Portanto, se alguém estiver interessado em 2 cadelas, bebés, porque elas nasceram a semana passada? Sim, tem uma semana. Portanto, são muito pequeninas. Elas, a partir de que idade é que se podem entregar aos donos? A partir do mês e meio. Atenção que a nossa Inês Brás sabe tudo sobre animais. Estou informada. Não sei se estão reparados. Olha, abordaram aí outra questão que me parece também muito importante. Deve-se ter muita consciência do que se está a fazer quando se adota um animal. Porque muitas vezes o que é que nós vemos? Um casal tem criancinhas pequenas. As criancinhas pequenas veem um animal pequenino, acham-lhe muita piada. Querem tocar. E vão ao centro comercial, às vezes até vemos essas situações nos centros comerciais, veem os animais pequeninos e querem porque querem levar o animal. E os pais pouco conscientes, porque o animal exige trabalho, exige despesa e exige disponibilidade, não é? Nós temos que quando adotamos o animal, temos que ter essa consciência e temos que saber se temos condições para o ter ou não. Porque se não temos, é como diz a Mariana, se não temos condições, é preferível não os ter, certo? E de facto o que acontece é que o abandono muitas vezes resulta disso. é que enquanto o cão é pequenino ou gatinho, acham-lhe muita piada. Mas depois o cão cresce, então há cães de grande porte, não é? Que exigem muitos cuidados, que exigem processos de higiene, que exigem tratamento veterinário, que fica caro, obviamente, exigem alimentação cuidada, e as pessoas depois percebem que isso dá muita despesa, dá muita chatice, suja a casa e não querem, e acabam por abandonar o animal. E eu imagino o sofrimento desses animais, que inicialmente parece que são os reis da casa e são tratados com todo o carinho, e de repente são abandonados na rua, num sítio qualquer, ou num canil, onde ficam esquecidos para o resto da vida. Eu acho que de facto tem que haver aqui uma questão, passa pela educação. Eu acho que isto passa pela consciência das pessoas e pela educação, para ver se nos tornamos sociedades melhores, porque senão nós estamos a caminhar é para sociedades que, em vez de serem mais educadas, mais instruídas e mais humanas, parece que, em vez de progredirmos, parece que estamos a regredir, certo? Façamos aqui o apelo a todos os nossos ouvintes que adotem animais sempre que possam, mas só os adotem se tiverem condições para isso e para lhe darem o melhor, porque o animal merece o melhor. Merece carinho, merece ser bem alimentado e bem tratado. Pois, depois desta conversa interessante, Inês, queres acrescentar alguma coisa? Não, assim, agora não. Agora já foi dito tudo, e Raquel? Sim. Também não. Sabem, a nossa Raquel, vamos já informar os senhores ouvintes, que estava a pensar fazer aqui uma parceria com a nossa Inês. Elas elaboraram o texto em conjunto. Mas agora, talvez, vai ponderar num tema diferente. Quem sabe? Se calhar. Ela também gosta de desporto. Ela vai ponderar até o próximo programa, se eventualmente vai, para não estarmos a falar sempre do mesmo assunto, e assim vamos variando. E ela eventualmente vai desenvolver aqui um tema diferente. E se tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour, comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour. N'en reviens pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serai qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirai perdu. J'aurai besoin de toi. N'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existes pas, j'essaierai d'inventer l'amour. então agora vamos a uma notícia com interesse. Começas pela notícia de âmbito internacional. Ok, professora. As Nações Unidas e o Haiti expressaram preocupação perante a prolongada seca que afeta grande parte do país caribenho e que provocou receios sobre uma eventual crise alimentar para a qual o governo não está preparado. De acordo com a imprensa local, as autoridades estimam que pelo menos 600 mil pessoas sofrem de malnutrição em todo o país, em particular no Noroeste, onde 43% dos lares são afetados por insegurança alimentar. Fazemos um apelo para uma maior contribuição dos parceiros do Haiti para uma resposta duradoura à situação no Norte no quadro da luta alimentar que continua a afetar 600 mil pessoas no país. O governo haitiano solicitou o auxílio do Programa Mundial de Alimentos que na semana passada distribuiu 1.500 toneladas de produtos alimentares a 164 mil pessoas em situação vulnerável, principalmente mulheres e crianças. O coordenador residente humanitário da ONU e responsável adjunto da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti considerou a situação preocupante. O diplomata disse que é preciso assistência alimentar e nutricional urgente e um programa sustentável a longo prazo, para poder enfrentar a situação com êxito. O Haiti é descrito como o país mais pobre do hemisfério ocidental e ficou ainda mais empobrecido depois do devastador sismo de janeiro de 2010 que assolou Porto Príncipe e outras zonas do país e causou 300 mil vítimas mortais, cerca de 250 mil feridos e 1,5 milhões de afetados. Pois, estas notícias vão-nos chegando e vamos percebendo que há um mundo para além do nosso mundo confortável, não é? Aqui é curioso que estas meninas, que ainda há pouco tempo estudaram o papel que a ONU tem no apoio aos mais carenciados, cá estamos a ver o papel da ONU, muitas vezes da Unicef, da OMS, a acudir a estas situações mais prementes. Vamos a uma sugestão de cinema, Mariana. Então, como já foi referido, vou sugerir o filme A Menina que Roubava Livros, que conta a história de Lizzie, uma menina que tinha o hábito peculiar de roubar livros, apesar de não saber ler ou escrever. Toda esta história se passa no tempo da Alemanha nazi e, por Lizzie, ser filha de uma mãe comunista, será adotada juntamente com o seu irmão por uma família alemã a preço de dinheiro. Infelizmente, o seu irmão morre precocemente no caminho e Lizzie terá que ultrapassar as dificuldades de viver para uma casa desconhecida sozinha. A sua sorte será o seu novo pai, por quem ela sentirá logo um carinho especial e juntos aprenderão a ler, a escrever e a sonhar. A vida ao redor é a pseudo-realidade criada em torno do culto a Hitler, na Segunda Guerra. Ela assiste à celebração do aniversário de Führer pela vizinhança. Faz amizade com um menino obrigado a integrar a juventude hitlerista e ajuda o pai a esconder no porão um judeu que escreve livros artesanais. Para além de ser uma história fantástica e comovente, tem também outra particularidade. Tudo isto será contado por um narrador um tanto mórbido, que dará o toque final deste enredo. Adaptado do livro A Menina que Roubava Livros, de Marcos Zusav, realizado por Brian Percival, conta com a participação de atores como Emily Watson, Geoffrey Rush e Sophie Nellis. Infelizmente, o filme já não se encontra no cinema, pelo que deverão ter que vê-lo em vossa casa. Muito bem, uma boa sugestão. Deve ser um filme muito comovente. Uhum, bonito para agora verem nas férias da Páscoa. Voltamos às notícias. Inês, agora para uma notícia de âmbito local. E as meninas estejam atentas, porque acho que diz respeito a todas vocês agora nestas férias da Páscoa. A Rede de Bibliotecas do município de Oliveira do Hospital, públicas municipais e escolares, acaba de lançar um concurso literário de poesia sobre os 40 anos a festejar Abril. A iniciativa surge no âmbito das comemorações dos 40 anos do 25 de Abril e destina-se a promover, junto das camadas mais jovens, uma reflexão sobre o significado da histórica data e o futuro da democracia em Portugal e na Europa. O concurso, que tem como principais objetivos criar e ou consolidar hábitos de leitura e de escrita e ainda a promoção da escrita criativa e a valorização da expressão literária, é aberto a todos os alunos que frequentem o ensino básico e secundário nas escolas do Conselho de Oliveira. Para concorrerem, os candidatos deverão apresentar um texto poético e os trabalhos a concurso deverão ser entregues nas bibliotecas escolares e bibliotecas públicas municipais, até ao próximo dia 26 de maio. Os prémios a conceder aos alunos vencedores dos primeiros, segundo e terceiro ciclo do ensino básico e do ensino secundário consistem, conforme consta do regulamento, na atribuição de livros editados pelo município de Oliveira. Na hora da seleção dos melhores trabalhos, o júri do concurso, que será constituído pela coordenadora das bibliotecas escolares, um professor de história e um representante do município de Oliveira do Hospital, terá como principais critérios de avaliação a criatividade e inovação dos textos e a sua qualidade literária, a sua organização e coesão e, por último, a obediência às características do género em questão. A entrega dos prémios está agendada para o dia 10 de junho. Muito bem. Portanto, as meninas, se tiverem jeito para a escrita, e eu tenho a impressão que tenho aqui algumas, poderão participar neste concurso, que é muito interessante. E quem quiser saber mais informações pode ir à página do Facebook da Biblioteca Escolar, da Biblioteca Municipal do Oliveira do Hospital ou da Biblioteca de Lagares da Beira, onde com certeza estão disponíveis estas informações. Porque vocês sabem que também desenvolver a capacidade de escrita é muito importante. Sim, e está aberto a todos os alunos. Exatamente. Do ensino básico e secundário. E secundário. Portanto, diz-me a data, até quando é que é possível entregar os trabalhos? 26 de maio. 26 de maio, quer dizer que ainda tem praticamente 2 meses. Exatamente. E agora estes diazinhos da Páscoa para pensar no assunto. Já agora, deixa-me aqui perguntar, este concurso literário está a lembrar uma data da história muito importante. Eu vou aqui perguntar a estas meninas mais novas se elas sabem o que foi o 25 de Abril de 1974. Inês, sabes? Eu sei, foi a Revolução dos Escravos. Foi a Revolução dos Escravos. E o que é que significou em termos políticos para Portugal? Significou, como é que eu ia dizer? O fim do regime anterior. O fim da ditadura. O fim da ditadura. Sabes quem é que governava Portugal nessa ditadura? Sim, Salazar. Salazar. Ele já não era vivo em 1974, já tinha falecido, já tinha sido substituído por Marcelo Caetano, mas ainda estávamos em ditadura. Sabes como é que se chamou esse período da história de quase 50 anos de ditadura? Isso já não sei. Isso já não te recordas. Sabes que foi Salazar que esteve muito tempo no poder, como presidente do Conselho. E a Raquel, também se tinha presente esta data da história? Sim, costumamos falar muitas vezes disso e é muito conhecida esta data. Ainda bem. Percebes porque é que é importante falar desta data? Faz 40 anos, se calhar os teus pais ainda não tinham nascido. Já? Sim, já. Já, pronto, mas deviam ser muito pequeninos. Sim. Olha, alguma vez ouviste comentar especialmente aos teus avós, que são mais velhos, quais eram as diferenças entre viver antes de 25 de Abril de 74 e viver hoje? Sim, a minha avó costumava dizer que antes vivia-se melhor, havia mais regras e que diz muitas vezes que era melhor antes, mas só que eu penso que não. Ai, tu pensas que não. E tu pensas que não porquê? Porque... Vivia-se em ditadura, diz a Inês. Sim. E sabes o que é viver em ditadura? Por exemplo, liberdade de expressão há? Não. Não há? Pois. Não há. Liberdade de voto há? Não. Também não. Então vamos perguntar às nossas meninas mais crescidas que significado tem para elas o 25 de Abril de 1974, que nós este ano ainda não estudámos. Elas terão estudado no percurso anterior, como estas meninas estudaram já, se bem que vocês já estudaram este ano o período que precedeu o 25 de Abril de 64, ou seja, o Estado Novo, que era essa a questão que eu estava a colocar à Inês. Estudaram o Estado Novo e sabem que 25 de Abril de 74 foi a revolução que nós ainda vamos estudar no terceiro período, mas que pôs fim a esta longa ditadura. Para a Inês, esta data é uma data com muito significado? Sim, porque acho que durante todo o Estado Novo as pessoas tinham medo de falar, tinham medo de exprimir os seus pontos de vista, porque tinham medo de ser alvo da polícia política, da PIDE, que mais tarde elas irão falar. E acho que o fim da ditadura salazarista veio dar à população uma nova vida, porque passaram a ser mais livres, passaram a ter mais direitos e passaram a gozar mais as suas próprias vidas. Acho que é isso. Muito bem. Mariana, a tua opinião sobre o 25 de Abril? É uma data histórica importante para ti? Sim, sim, eu acho que é importante cada vez mais relembrar essas datas importantes para que não volte a acontecer o que aconteceu anteriormente ao 25 de Abril de 1964. Portanto, acho que se deve fazer atividades, relembrar, falar sobre elas para as pessoas perceberem... Qual é a diferença Exatamente. Entre viver em ditadura e viver em democracia? Uhum. Que eu acho que, de facto, tens razão. Nestes 40 anos, muitas vezes as pessoas, até como já nasceram, vocês já nasceram em plena democracia, felizmente para vocês. Não temos noção da liberdade que temos. Exatamente. E pensamos que é eterna esta liberdade e pode não ser. Exatamente. Exatamente. A história ensina-nos que a história não se repete, dizem os historiadores, mas não podemos pensar que isto... A democracia é eterna se nós não soubermos cuidar dela. Uhum. Voltaremos a este tema, fica já prometido, no próximo programa, porque nós vamos gravar o próximo programa uns dias antes do 25 de Abril de 74 e, de facto, teremos que preparar algo de especial porque faz 40 anos, 4 décadas, é algo de importante. Provavelmente o nosso país, também teremos que abordar isso no próximo programa. O nosso país, se calhar, não está... na melhor situação, obviamente já todos percebemos que não, estamos em crise económica, se calhar não temos sido governados da melhor maneira, nós próprios cidadãos se calhar não temos agido da melhor forma, não sabemos dar o valor muitas vezes ao que temos, como vocês dizem, Portanto, voltaremos a este tema no nosso próximo programa, que ele é bastante pertinente, creio eu. E é uma das datas da história mais importantes. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps, on jouait de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets sans rester en l'air. J'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdue, ne sachant d'où aller, les yeux cherchant le ciel et le cœur mis en terre. Conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour quitter le monde avec des aventures. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis, que quelques rides au fond et la peur de l'ennui, car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis. Et du pire, en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires, j'ai glacé mes pleurs. Où sont-elles à présent, e agora já estamos a finalizar, mas vamos passar ao Secundária Movimento Notícias acerca do plano de atividades da escola secundária e do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. Decorreu entre os passados dias 15 e 22 de março a segunda fase do projeto de intercâmbio entre a escola secundária de Oliveira do Hospital e a escola secundária de Mol, na Bélgica. Participaram 20 alunos do 11º ano da nossa escola que, acompanhados pelos professores Maria José Silva e Manuel Machado, viveram uma experiência enriquecedora e claramente positiva no entender de todos os participantes. Durante a semana visitaram as cidades de Antuérpia e Bruxelas, conhecidas pela riqueza do seu património e pelo caráter cosmopolita que ali puderam sentir. Além das visitas de âmbito turístico, os alunos portugueses experimentaram a rotina escolar e familiar dos parceiros belgas, o que constituiu um dos maiores benefícios deste projeto, uma vez que, para além da visita turística e cultural a um país, os alunos podem, na prática, viver na pele dos alunos belgas, quer em termos familiares, quer em termos escolares. Para além das atividades desportivas, linguísticas e de escrita criativa, os alunos apresentaram trabalhos às famílias belgas, a quem tiveram a oportunidade de agradecer pelo acolhimento recebido. No entender dos professores responsáveis, a experiência proporcionada é claramente positiva, possibilitando aos alunos uma vivência multicultural que não têm no dia-a-dia, abrindo horizontes para a existência de outros modos de vida e de pensamento e melhorando o desempenho interpessoal e linguístico. Também os 20 alunos foram unânimes em considerar a experiência muito positiva, aconselhando os alunos mais novos a integrar este tipo de iniciativas. Eu estou mesmo a ver que tenho aqui no estúdio candidatas no futuro a este intercâmbio, verdade? Claro. Claro, dizem elas. Normalmente este intercâmbio acontece quando os alunos estão no 11º ano. Sim. Já há uma série de anos que fazemos este intercâmbio com esta escola belga e eles pedem-nos, porque temos que fazer um intercâmbio com o grupo de alunos da mesma faixa etária, não é? Que eles têm. E, portanto, já sabem, daqui a 2 anos já temos a Mariana e a Inês, e a Inês Garcia, e daqui a mais uns anos temos a Inês Brás e a Raquel, porque de certeza que elas vão aproveitar esta oportunidade, que é uma oportunidade excelente. Olhem, outro também muito interessante, que vocês vão já tomar conhecimento, e que também leva alunos a nossos ao estrangeiro, é o seguinte. Comenius Global Style, agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. Acabados de chegar de um encontro Comenius, em Koper, na Eslovénia, o grupo de alunos e professores mostra-se motivado e empenhado para prosseguir os objetivos do projeto multicultural Global Style. Deslocaram-se a Koper os alunos Patrícia Maziolité, Francisco Duarte, Sara Folques e Diogo Gonçalves, acompanhados pelas professoras Fátima Coceiro e Fátima Antunes e pelo presidente do agrupamento, Albano Diniz. O tema figure foi tratado pelos alunos em conjunto com os seus colegas eslovenos, polacos, búlgaros, austríacos e italianos. Convidados do projeto são também uma escola da Bósnia, outra da Arménia, uma da Palestina e outra do Ghana, que darão o seu contributo para o produto final, um mural pedagógico, interativo e artístico, que será inaugurado no último encontro na Escola Coordenadora na Áustria. Do programa da visita à Eslovénia fizeram parte visitas a Piran, cidade costeira no Adriático, à localidade turística de Portoroz e à capital, Ljubljana. As sessões de trabalho na escola permitiram também aos professores uma importante troca de impressões sobre cada um dos países e regiões, sobre a dinâmica de cada instituição, as suas características e o seu funcionamento. No passado dia 1 de abril, no anfiteatro da escola secundária, o Clube Europeu do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital teve como convidado o professor Dr. José Reis, uma das personalidades proeminentes da atualidade na área da economia. A palestra, subordinada ao tema União Europeia, foi dirigida aos alunos do 12º ano de Línguas e Humanidades e professores do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, mas esteve também aberta à comunidade. O professor Dr. José Reis é natural de Aldeia das 10, Oliveira do Hospital. É professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e investigador do Centro de Estudos Sociais, onde integra o Núcleo de Estudos sobre Ciência, Economia e Sociedade. É doutorado em Economia pela Universidade de Coimbra. Desempenha atualmente as funções de diretor da mesma faculdade. É coordenador do Programa de Doutoramento em Governação, Conhecimento e Inovação, encarregando-se do Seminário Governação, Instituições e Políticas Públicas. Os seus trabalhos publicados estão disponíveis em livros e em revistas, destacando-se entre estas a Revista Crítica de Ciências Sociais e Notas Económicas, revista da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Do seu currículo vitae, faz parte ter sido Secretário de Estado do Ensino Superior, entre 1999 e 2001, Presidente da Comissão de Coordenação da Região Centro, entre 96 e 99, Presidente do Conselho Científico da Faculdade de Economia, da Universidade de Coimbra, entre 92 e 94 e 2002 e 2004, e candidato a reitor da Universidade de Coimbra em 2003, com o programa Um Outro Futuro para a Universidade de Coimbra. O professor Dr. José Reis proferiu na escola secundária uma palestra muito interessante e acessível ao público juvenil e foi, sem dúvida, um excelente momento de reflexão sobre os caminhos já trilhados e a trilhar na União Europeia. Agradecemos a disponibilidade, o saber e a simpatia do professor Dr. José Reis. Seguidamente, damos relato das ações concretizadas pela área disciplinar de Filosofia. Na comemoração do Dia da Mulher, foram realizadas atividades com os alunos do 10º ano em contexto de sala de aula e culminaram numa exposição na biblioteca da escola subordinada ao tema Também há mulheres filósofas. A atividade foi avaliada de modo positivo pelos alunos e pelos professores. No dia 31 de março, foi realizada a atividade Sou Filósofo e Não Sabia, dinamizada pelo Dr. José Aretes. Esta comunicação contribuiu para a motivação para a disciplina, para a clarificação da prática do que é necessário para ser um bom aluno de filosofia e o convidado soube adequar o seu discurso ao público que tinha à sua frente. Visita do 9º ano do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital à Escola Secundária de Oliveira do Hospital. No passado dia 2 de abril, a nossa escola secundária recebeu visita de todos os alunos do 9º ano das escolas concelhias no âmbito de uma atividade organizada pelos Serviços de Psicologia e Orientação. em conjunto com a Comissão Administrativa Provisória. Esta visita teve como objetivo aproximar estes alunos dos cursos e opções de nível secundário. Os mesmos passaram o dia na escola, desenvolveram várias atividades, conheceram os espaços que irão ser os seus no próximo ano letivo e interagiram com colegas do 10º, 11º e 12º anos. O balanço é bastante positivo e registamos a alegria e satisfação dos nossos visitantes. Vou perguntar aqui às meninas se elas se aperceberam desta visita, as meninas mais velhas aperceberam-se desta visita dos alunos Sim. dos 9º anos das outras escolas do agrupamento à nossa. Sim, sim, percebi. Sim. Inclusive alguns colegas da minha turma foram fazer a visita guiada. Nenhuma de vocês foi? Eu por acaso não. E ainda estabeleceram comunicação com eles? Estiveram com alguns? Sim, alguns. Eu não. A Mariana sim, porque deve ter encontrado até o Bruno Paulino, da Escola de Lagares, que é seu parceiro no Parlamento dos Jovens. Acham importante esta aproximação dos alunos que estão nos 9º anos na Escola de Lagares, na Escola da Cordinha e na Escola da Ponte. E também na escola que está ali junto a nós, que é a Brás Garcia. Acham importante esta aproximação à secundária? Sim. Digam-me porquê. Mariana, porquê? Eu acho importante porque há algumas pessoas que têm um certo receio de ir para Oliveira, das outras escolas, e assim é uma forma que eles têm mais descontraída e sem aquela pressãozinha, vou para a escola o primeiro dia, de conhecerem a escola, de conhecerem as pessoas, de conhecerem os sítios onde poderão estar nos intervalos, nas aulas, conhecerem melhor o sítio para onde vão para o ano que vem e também conhecer as oportunidades que lhes vão ser dadas, de escolha, de cursos. Pronto, acho muito que bem. Inês, também achas importante? Sim, eu concordo com a Mariana, até porque é sempre um grande choque mudarmos de ares e mudarmos de escola, deixamos os nossos amigos por vezes para trás e por isso assim eles já ficam um pouco mais ambientados e se eles já conhecerem algumas pessoas, como por exemplo o Bruno já conhece a Mariana, vai ser muito mais fácil integrarem-se aqui em Oliveira para o próximo ano. Muitas vezes estes alunos que vêm destas escolas mais pequenas e acho que grande parte deles o que salientou foi isso. É que o primeiro choque que eles sofrem é virem para uma escola muito maior, não é? Que tem muito mais gente, porque eles estão todos eles em escolas relativamente pequenas. Isso é, de facto, uma grande diferença. Depois vem integrar turmas, que é o que vai acontecer para o ano, não é? Vocês vão estar na mesma escola, vão receber colegas novos, mas estão na escola que vocês já conhecem, porque frequentaram o 7º e 8º e 9º nela. E a maior parte dos vossos colegas até provavelmente vão ser vossos conhecidos, enquanto que estes alunos às vezes ficam um ou dois, às vezes até só fica um, numa turma com gente que não conhece, numa escola que não conhece. E às vezes a adaptação não é fácil. Por isso esta ideia de trazer estes alunos para conhecerem a escola secundária. Por exemplo, eu também estive com um grupo que vinha precisamente, era um grupo de uma turma da Escola de Lagares e da Escola da Ponta das Três Entradas. E recebi-os na sala de História, eu estava a dar aula a um 10º ano. E expliquei-lhes porque aquela sala é a sala de História, que características tinha. Convidei-os a virem para Línguas e Humanidades se gostarem de História. Se não gostarem, pois obviamente deverão seguir outro caminho, não é? As pessoas, vocês estão num ano muito importante de escolha. Vocês no final do ano terão de saber muito bem, ou convém que saibam muito bem, qual é a vossa aptidão, as vossas aptidões, as vossas inclinações para assim optarem por a área de Línguas e Humanidades, ou pela área de Ciências e Tecnologias, ou pela área de Artes, ou pela área de Económico ou Social, ou pela área de um qualquer profissional que a nossa escola vá abrir, ou até irem para outras escolas, porque temos também uma escola profissional em Oliveira do Hospital que recebe alunos no 10º ano. Portanto, é uma escolha importante que nós viremos a falar desse tema lá mais para a frente. Prosseguindo com as notícias, no âmbito do 40º aniversário do 25 de Abril de 1974, vai decorrer no próximo dia 23 de Abril, pelas 15 horas, no Auditório do Crédito Agrícola, a palestra subordinada ao título 25 de Abril, na Ternura dos 40, pelo Dr. Augusto Monteiro, mestre em História Contemporânea. Esta é uma iniciativa da área disciplinar de História que tem como objetivo refletir criticamente sobre a Revolução de Abril e o Portugal Democrático, consolidar conteúdos programáticos lecionados, incentivar a curiosidade histórica dos alunos e a conhecer melhor a história do século XX português. A palestra dirige-se ao público escolar, mas está aberta à comunidade. Convidamos os ouvintes da Rádio Boa Nova a estarem presentes nesta palestra, não só pelo interesse do tema, mas também porque o Dr. Monteiro é um excelente comunicador que cativa o público e não deixa ninguém indiferente. Notícias do desporto. O grupo de ginástica acrobática do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital continua a treinar regularmente e intensamente e a competir. No próximo dia 25 de Abril vai participar nos regionais de desporto escolar em Ceia. Desejamos boa sorte e muito bom trabalho. Nós sabemos que neste caso a sorte é feita de muito trabalho. Estamos já a terminar o nosso programa e eu não posso terminar o programa sem perguntar aqui às nossas meninas mais novas qual é a experiência que levam daqui. Gostaste, Inês, de mais uma vez teres vindo cá? Sim, eu gostei. Mas o que é que achas piada aqui a quê? Diz-nos lá a verdade. Achas piada estar a falarmos aqui para o microfone e não vermos mais ninguém a não ser nós próprias? É um bocado isso também. Mas depois sabes que pode Sim. estar muita gente a ouvir-te. E vai Sim. estar com certeza. E tu, Raquel, gostaste? Eu gostei. É engraçado estar aqui. Porque eu normalmente nós estamos a falar para pessoas. Agora estás a falar para o microfone e não está cá ninguém. Só estamos nós. Olha, nunca tinhas vindo a um estúdio de rádio? Não sabias como era? Não. É uma experiência nova, interessante. É muito bem. Então eu fico à espera que vocês... A Inês já pensou no tema para a próxima. E tu vais pensar e depois vamos trocar e-mail e vamos saber o que é que vais desenvolver por aqui, está bem? Portanto, nós que já estamos cá há mais tempo, o que vos desejamos é que estejam por cá há muito tempo. Vocês são muito novinhas, portanto têm muitos anos de programas de rádios para fazer enquanto estiverem cá por Oliveira. Porque normalmente este programa tem estado muito mais vocacionado para o ensino secundário, porque já existe há 3 anos. Porque, sobretudo, têm sido alunas que têm sido minhas. Vocês não são minhas alunas, podem ainda vir a ser, mas para já são alunas do 5º ano e eu sinto-me muito contente por estarmos a alargar o leque dos nossos colaboradores e parecem que vocês vão ser duas colaboradoras excelentes. Porque já perceberam que isto aqui exige um bocadinho de algum sacrifício, porque exige algum trabalho em casa, exige, por exemplo, agora vocês estão em férias da Páscoa e disponibilizaram-se a vir aqui. E, portanto, isto implica algum trabalho e alguma responsabilidade, obviamente, como em tudo o que fazemos, e exige também alguma disponibilidade da nossa parte. Portanto, fico muito contente que vocês tenham tenham reunidas todas essas condições. Portanto, já sabem que são sempre bem-vindas e para a próxima cá espero por vocês, está bem? Têm que falar, senão os senhores ouvintes não ouvem. Sim. Pois, elas dizem babana-me com a cabeça, mas os senhores ouvintes não ouvem. Pois estamos a terminar então o secundário em movimento de hoje. Recordo-lhe que ele é da responsabilidade do Clube de Jornalismo do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Garcia, Inês Brás, Raquel Paixão, Mariana Turgal, Joana Falcão Silva, Ana Rita Almeida, Bárbara Francisco e Pedro Oliveira. Despedimo-nos desejando uma Páscoa feliz a todos os ouvintes. Muito obrigada pela sua atenção.